Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41 3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia Divina, é segunda-feira. Obrigado a você que participou comigo, você que mais e mais tem evangelizado e falado dessa hora tão abençoada. E é uma hora abençoada mesmo, porque nosso Senhor derramou seu sangue por amor de nós. Nesse tempo de quaresma, dentro desta segunda semana da quaresma, vamos pedir que o Senhor nos transfigure, pois foi esse o tema que nos foi colocado ontem na missa. Quem foi à missa, espero que tenha ido. Filhos queridos, indique este programa, seja de rádio, seja pela internet, pelo www.padrereginaldomanzotti.org.br. Vamos juntos escutar o que Deus tem a nos dizer. Mas desde já, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a todos nós. Abençoe. E é a bênção de Deus que já foi derramada neste irmão, nesta irmã que já testemunhou. Sou Edma Marília Fonseca Magalhães, sou de São Paulo, assisto na Rádio Capital às 6:30 PM o Terço da Misericórdia e venho anunciar a todos que estão escutando que é uma bênção essa rádio, este momento de oração. Tenho recebido uma graça muito grande através desse Terço da Misericórdia. Venho mais de um mês rezando de joelho na Hora da Misericórdia, pedindo para que meu filho fique neste emprego, porque é necessário, Senhor, que ele fique, pois ele tem muitas dívidas, é novo e não consegue parar emprego, mas eu creio que através desse Terço, através desta graça, ele vai ficar neste emprego e vai testemunhar. Te agradeço, Padre Reginaldo, por essa grande bênção, por esse texto maravilhoso, que todos nós que estamos ouvindo podemos ser um novo associado da evangelização, porque não conseguimos mais, Padre, ficar sem essa oração. É muito linda e é um testemunho para cada um que escute, todos que eu posso, Padre. Eu aviso, assiste na Rádio Capital ao Terço da Misericórdia com o Padre Reginaldo. É maravilhoso. Deus abençoe, Padre, sempre. Obrigado, Padre. Edma. Obrigado a você de São Paulo que ligou e deixou seu testemunho. Como eu digo, graça recebida, graça testemunhada. Eu estou vendo agora no site. Se você abrir o site, vai ver agora. Obrigado, Senhor. Padre Reginaldo, venho deixar meu testemunho. Sou de Moarama, mas estou morando em Maringá para estudar e quero agradecer a Deus por ter conseguido passar em duas universidades públicas e hoje poder escolher a mais adequada. Agradeço também por ter conseguido um lugar para morar, pois não conhecia ninguém e através da novena, Padre, com o Senhor, encontrei dois anjos, Aline e Daniele, que me acolheram. Dividimos um apartamento de fronte ao EM. Nunca deixe de lutar pelos seus sonhos, eu digo para todos que estiverem ouvindo. Antes de tomar qualquer iniciativa, coloque nas mãos de Deus, que tudo dá certo. Foi o que eu fiz. Agradeço a Jesus misericordioso por essa graça de ter uma oportunidade de estudar. Fernanda Bortolani. Lato, de Maringá. Que bom, Fernanda. Louvado seja Deus e que você tenha uma excelente faculdade. Bíblia aberta, cartilha de oração. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Proclamai o Evangelho a toda criatura. O texto Lucas 6, 36 a 38. Lucas 6, 36 a 38. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Colocar-vos-ão no regaço uma medida boa, calcada, transbordante. Porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sede misericordiosos, como vosso Pai do céu é misericordioso. Sede misericordiosos. A presença de Jesus na história humana tinha por objetivo recuperar o coração das pessoas, deturpado pelo pecado, e recolocá-lo e reconciliá-lo com Deus. Todos os seus ensinamentos buscavam isto. O Evangelho aponta a misericórdia como uma atitude, uma característica de Deus. Se Deus é misericordioso, sejamos nós também misericordiosos. A misericórdia, que consiste numa maneira particular de tratar o próximo. Deus tem uma misericórdia infinita e oferece essa misericórdia à humanidade. Da mesma forma, tudo de bom que alguém realiza em benefício do próximo é fruto da misericórdia. Trata-se de um coração desprovido de egoísmo, voltado para o bem-estar do outro. Trata-se de um encontro com as necessidades do próximo, sem limites, sem pré-requisitos. Uma das expressões da misericórdia é evitar o julgamento, o condenar, saber perdoar, doar-se sem medida. Só um coração misericordioso pode agir assim. O difícil é que esse texto coloca que na medida que usarmos misericórdia com o próximo, Deus usará conosco. Senhor, dai-nos um coração misericordioso para ter misericórdia. Mergulho minhas misérias em tua misericórdia. Senhor, mergulho minhas misérias na tua misericórdia. Contigo, eu miserável, perdido em teu imenso amor, sou bem menor do que consigo compreender. Compreendo, és bem maior que tu. Mergulho minha misericórdia, Senhor. Me encontro na tua presença e peço, Senhor, neste encontro, abençoe. Perdoe minhas misérias, Senhor. A tua misericórdia infinita, Senhor. Senhor, eu sou tão pecador. Tenha misericórdia de mim. E faça-me, Senhor, ter misericórdia para com meus irmãos. Dá-me um coração misericordioso. Minhas misérias em tua misericórdia. E acreditando nisso, coloque a mão no seu peito agora. Senhor, eu reconheço as minhas misérias. Eu sei, Senhor, e tenho consciência da minha pequenez. É por isso que nesse momento eu peço, tenha misericórdia de mim e faça-me ter misericórdia de meus irmãos. Que a bênção de Deus recaia sobre esse coração duro, de pedra. Abençoai, Senhor, a água que será tomada, dada pelos familiares, e abençoai todos os objetos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.